trabalho aqui durante uma gira. A gente se aproximou aqui um pouco do Exu. Você, Exu, qual que é o seu nome? Estela. Tranca a rua, moço. Tranca a rua da encruzilhada. Tranca a rua da encruzilhada. É. Por que que é bom a pessoa saber o que é bom pra ela e abrir mão do que ela quer e ouvir o Exu? Evolução, porra. Só isso. Ha! Você fala alguma coisa? Eu trabalho com o tranca-rua e meu tranca-rua não fala o que esse porra desse tranca-rua tá falando. É. Ouça o que a mensagem. Procure se despir dos seus preconceitos e ouvir a mensagem que aquela entidade tá falando pra não poder julgar e não falar bosta e não ser hipócrita, tá certo, moço? Isso mesmo. É isso que eu tenho que falar pra tu. Como é que... agora vai ter um monte que vai tá fudido comigo. Olha o seu tranca-rua. Claro, hein? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Para lá, você pode me chamar. Seu tranca-rua, como é que é participar de uma gira, esse momento assim? É um momento que a gente não conhece os bastidores. Vocês vêm, vocês trabalham. Como que é pra vocês os bastidores da gira? A gente chega aqui, moço. Muito antes do cavalo chegar. Muito antes das pessoas que aqui vêm. Buscar ajuda a chegar. É tudo preparado de acordo com os fundamentos, com os pilares da casa, com a força do solo sagrado. A gente se prepara antes, a gente recebe antes o que a gente vai, que tipo de trabalho que a gente vai enfrentar ao longo da gira, ao longo do trabalho. E todas as entidades que estão aqui, seja em terra ou não, tem muito médium aqui que não está incorporado, que está na sustentação, que está ajudando, mas que está dando força para aquelas entidades que não estão em terra, mas que estão trabalhando. Estão trabalhando é muito para correr a gira, para ajudar, para poder trazer aquilo que as pessoas que aqui vêm procurar, para trazer o que elas precisam, não o que elas querem, tá certo? Abra nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Sandoré vem bate Angola. Salve, Porque tem uma diferença grande. As pessoas vêm querendo ouvir alguma coisa. E às vezes ouve o contrário. E sai contrariada, achando que a casa não é boa, que o guia que atendeu é uma bosta, que não presta, que não tem firmeza. Mas é que na maioria das vezes a pessoa não está preparada para ouvir o que ela precisa. Ela só quer ouvir o que ela quer ouvir, tá certo? Mas a gente está preparado e o nosso papel é cumprir a lei. A lei maior, que não é uma lei que a gente faz, é uma lei lá de cima, e que nós cumprimos, e que a gente fala o que tem que ser falado, e que a pessoa vai ouvir aquilo, às vezes vai sair contrariada, mas no fundo a semente está plantada. Em uns demora um pouco mais para germinar, mas em outros germina rápido e dá fruto, tá certo? Certo, claro que sim. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá a sua morada verdadeira. Acontece da pessoa chegar com um obsessor? Ha! Muitas vezes. E não saber que está com um obsessor. Nem saber? É. E muitas vezes a própria pessoa, ela tem uma obsessão. Uhum. Ela quer alguma coisa. Ela deseja alguma coisa. Uhum. Ela busca aquilo. Uhum. Ela está obsediada por aquilo. E não sabe o que é. Então quando a gente fala para ela o que ela tem que ouvir, uhum, a gente está tratando essa obsessão dela. E está tratando aquele que está junto com ela. Porque ela está atraindo aquilo que é semelhante a ela, tá certo? Porque ela atrai aquilo, energia pura. Uhum. O que você é, você atrai. Você não atrai uma tranqueira, uma porcaria. Uhum. Se tu não for uma tranqueira, é uma porcaria. Tá certo. Mas como a maioria, para não dizer todos, que estão nesse mundo de que vocês estão, tem coisa para resolver, uhum, a grande maioria pode ser chamado de porcaria, porque tem coisa para aprender ainda, então vai atrair. Então é sempre cuidado com o que pensa, moço. Cuidado com o que sente, cuidado com o que é, entende? Sim, senhor. Claro. Vai, Ansão. Oi, Ansão, tem um leque de pena pra se abanar dia de calor. A pessoa deve se predispor para vir para uma gira. O que ela deve ter em mente e no coração? Primeira coisa, ela deve, antes de vir na gira, ela deve pedir ao homem lá de cima, ao Pai Supremo, de que ela possa receber aquilo que ela precisa, não aquilo que ela quer. Que ela possa ter discernimento, que ela possa ter equilíbrio, que ela possa ter maturidade espiritual. Equilíbrio e maturidade espiritual. Para receber aquilo que é necessário e que ela possa lidar com o conhecimento que ela vai receber da melhor maneira possível, mesmo que esse conhecimento seja contrário ao que ela deseja, entende? Isso é uma grande prova de maturidade, moço, de você entender de que o que você precisa é diferente, às vezes até o oposto do que você quer. Nossa. Então é isso que ela tem que pensar e se preparar antes de vir a um trabalho espiritual. Seja num trabalho de Umbanda, num trabalho de qualquer outra linha espiritualista ou qualquer outra linha de religião, ela tem que procurar se preparar para receber aquilo que ela precisa e entender aquilo que ela precisa, entende? Nossa! A pessoa pensa assim, eu preciso arrumar alguém, vou procurar o seu tranca-ruas para uma amarração. Tá fodida. Porque eu não faço. Não? Não. É coisa de pombogira? Não. Não? Pombogira não amarra ninguém. Fala. Então não é nem pra pensar em procurar gira de Umbanda quando tá assim nessa situação. Se ela pensar em querer amarrar alguém, antes de tudo, moço, ela tem que procurar um auxílio daqueles homens de branco que fala assim, que trata da cabeça de vocês. Por quê, moço? A felicidade, o amor, a plenitude. A felicidade nunca está em ninguém que você quer ou que você pensa que você vai amarrar. Tem que estar dentro de tu mesmo. Ah. E se tu pensar que isso está em outro, não está em tu, vá procurar um homem de branco para poder lhe ajudar, porra. Ai. Porque amarração nenhuma vai lhe trazer felicidade, moço. Não. Nunca. E isso não é algo que a pessoa tem que desejar. Uhum. A pessoa tem que lhe desejar. É, procurar ser feliz, procurar amar e ser amada, procurar a plenitude. Só que para ela ser a amada, primeiro ela tem que se amar. E quando ela tá pedindo para que alguém faça uma amarração por ela, ela não se ama é porra nenhuma, tá certo? Ela tá querendo é obrigar uma outra pessoa a ficar ao lado dela. E isso não é bom. Não é bom para ela e não é bom para outra pessoa. Porque ela nunca vai saber que a pessoa está com ela pelo que ela é, mas por algum tipo de trabalho de amarração que foi feito. Nossa, seu Exu. É. Sem Exu não existe. Onde que cria essa esperança de que na Umbanda vai conseguir isso, seu Exu? As pessoas procuram, moço, naquilo que lhe convém. E se não achar na Umbanda, vai procurar em qualquer outro casuá, seja da religião que for, tá certo? Achar que fazer uma amarração tá certo, porque é muito mais fácil tu jogar os problemas para outro resolver do que tu procurar ter a tua responsabilidade de resolver esses problemas, tá certo? Nossa. É isso. Agora, a pessoa que acha que numa casa de Umbanda, que seja uma casa que tenha os seus pilares firmados, que tenha os seus assentamentos firmados, se ela pensar que vai encontrar numa casa assim algum tipo de ajuda para amarração, tá muito enganada, moça. Tá muito enganado, porque aqui na casa a gente não vai dar paulada, cacetada, mas a gente vai ensinar e vai falar o que a pessoa tem que ouvir para que essa pessoa, como eu falei antes, para que ela tenha aquela sementinha plantada, até que ela consiga ter o discernimento de saber que ela é responsável por ela mesma e mais ninguém, que ninguém tem que fazer nada por ela, tá certo? Sino da igrejinha faz Belém. O que faz a pessoa assim abrir mão da força que ela tem de decisão e de fazer acontecer para ficar procurando nos outros? Será que é vontade do mais fácil? Muitas vezes, moço, são merda que são colocadas na cabeça da pessoa ao longo da vida toda. A vida toda. Que começa desde quando é pequena, pelos pais, pelos aqueles que estão perto. E que vai tirando a confiança da pessoa, que vai tirando é confiança, o amor próprio. A pessoa vai achando que ela não tem valor nenhum, porque ela vai ouvindo um monte de bosta ao longo da vida. E aí quando ela fica o que se chama de adulto, ela acha que é um adulto que não tem valor nenhum, que não tem nada que possa atrair o outro, e que ela precisa, para que ela seja feliz, que ela seja completa, que o outro fique junto dela. Uhum. E para isso ela vai procurar qualquer coisa que facilite, que ela consiga aquilo que ela deseja. Porque, como eu falei para tu, é muito mais fácil tu conseguir aquilo que tu deseja do que tu aceitar aquilo que tu realmente precisa. Olha, é bem diferente. Claro, claro. O que o Exu realmente oferece para as pessoas num terreiro de Umbanda? O que é realista esperar do Exu? Falar o que a pessoa precisa ouvir. Ah, segundo, energizar e equilibrar a pessoa energeticamente para que ela tenha um estado psíquico propenso a aceitar essa semente que a gente planta. Então, quando a pessoa está aqui falando com o Exu está falando o que ela tem que ouvir e, ao mesmo tempo, está movimentando não só o Exu que está falando, mas toda a egrégora da casa que está trabalhando. Está trabalhando energeticamente na pessoa para que ela tenha o mínimo de equilíbrio, o mínimo de energia para que ela possa ouvir, receber aquela semente e para que aquela semente possa germinar dentro dela, entende? É isso. Depois que o Exu trata, fala, que responsabilidade tem aquele que foi tratado? Toda. Toda. Moço, só quem é responsável pela tua vida é tu mesmo. Ninguém mais é responsável. O Exu não é responsável, ninguém é responsável. O Exu fala aquilo que tu precisa ouvir, de acordo com a lei maior, que não é uma lei determinada pelo próprio Exu, entende? O Exu fala o que a pessoa precisa ouvir. E se a pessoa quiser seguir, quiser deixar a semente germinar ou não, é a responsabilidade exclusiva dela. Se ela quiser persistir no caminho errado, no caminho que não vai levar a porra nenhuma, é só a responsabilidade dela, de mais ninguém. Ah, entendi. Thank you. Como a gente está aqui numa gira, o que, que o senhor acha que as pessoas precisam mais saber a respeito de uma gira de Umbanda numa gira de Exu? As pessoas, muitas pessoas que frequentam uma gira de Umbanda têm o mínimo de conhecimento de Umbanda, já vem aqui preparada e muitas pessoas chegam aqui para agradecer, mesmo por estar passando num momento de dificuldade, mesmo por estar num momento em que eu costumo falar, tá na merda. As pessoas agradecem por estar na merda e por aprender alguma coisa com a merda. Aprender a ter humildade, aprender a ter gratidão para quando sair da merda. Há algumas pessoas ainda que não conhecem a Umbanda, quando chegam numa casa de Umbanda, num terreiro de Umbanda, numa gira de Umbanda, por desconhecimento, acha que vai chegar aqui e conseguir aquilo que quer e que deseja. Muitas pessoas, ao ouvir aquilo que precisa ouvir e não o que quer ouvir, não voltam mais. Outras pessoas, como eu lhe disse, que deixam aquela semente germinar, depois de um tempo voltam e começam a ouvir o aprendizado, até que estão totalmente preparadas para aceitar aquilo que tem, que é melhor para elas e não o que elas querem, e ter um discernimento, ter maturidade de passar por aquilo de uma maneira satisfatória. E aí viram uma pessoa que é assídua no terreiro, que é assídua na gira. As pessoas que vêm procurar coisas fáceis e não encontram, essas não voltam mais, tá certo? Não voltam mais. Não. Entendi. Pode-se dizer que quando elas não voltam mais, que a Umbanda falhou? Não, pode dizer que ela falhou. Que ela procurou sempre aquilo que é mais fácil para ela. Que ela procurou aquilo que ela quer e não aquilo que ela precisa. Que aquilo que foi semeado na cabeça dela, ela não permitiu que fosse germinado. Entende? O senhor tem a fazer de uma pessoa de outra religião que chama o Exu de demônio? Eu acho, moço, que julgar é muito fácil. Julgar sem conhecimento é mais fácil ainda. Essas pessoas que chamam o Exu de demônio, para poder ter autoridade, se é que assim pode dizer, para poder fazer um julgamento, que ela deve vir a um terreiro, a uma gira de esquerda e ouvir o que um Exu tem a dizer para ela. Depois disso, ela pode fazer o julgamento que ela quiser. Mas antes de fazer, de conhecer, fazer um tipo de julgamento, no mínimo, é uma irresponsabilidade da pessoa, tá certo? Porque como você vai julgar algo que você não conhece? Isso é irresponsabilidade. Então, tu que acha que um Exu é um demônio, venha conhecer um Exu, venha conversar com um Exu, mas venha com seu coração aberto, venha com a sua mente aberta para receber aquele ensinamento que tu tem que receber e aceitar aquele pensamento que tu tem que aceitar. Depois disso, tu não vai ser mais um hipócrita, tu vai poder julgar da maneira correta que tu pode julgar. Antes disso, na minha visão, tu é um hipócrita porque tu tá julgando sem conhecimento, tá certo? Quando a lua sair, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua para tudo mal levar. Quando a lua sair, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua. E o que é pior, moço? Agora eu vou falar. Conseguiu? Tem muitos irmãos da própria Umbanda que julga, que gosta de julgar, que fala: eu trabalho com esse guia, eu trabalho com esse Exu. E meu Exu nesse terreiro, no meu terreiro ele não baixa desse jeito. Ele não fala desse jeito. É verdade. Esse daí é um porra. Não é um Exu. O meu Exu vai lá e vai arrebentar com ele. Porque ele tá fudido. Eu falo palavrão, moço. Isso. E falar palavrão não me diminui. É. Porque é um jeito que vocês entendem, tá isso, certo? Isso, claro. Então, não me diminui. Eu sei o meu valor. Eu sei o meu trabalho, eu sei o que eu faço, e eu sei a minha responsabilidade, e eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar, tá claro, certo? Claro, claro que sim. Então, muitos irmãos que são de outras religiões, que são similar à Umbanda, julga. Muitos irmãos que são da própria Umbanda, julga. Por quê? Porque na casa que eles trabalham, a doutrina é outra, os pilares são outros, a forma que o Exu vem é outra, o conhecimento que aquele cavalo tem é outro. Então ele julga, ele fala: o meu é o correto, o que é diferente do meu é tudo errado, é tudo diferente. Isso é hipocrisia, moço. Isso é hipocrisia, porque cada casa tem o seu pilar, cada casa tem a sua doutrina e cada guia tem o seu grau de evolução de acordo com o conhecimento que o burro que ele usa tem, tá certo? Então, antes de tu julgar o que eu trabalho com o guia tal, eu trabalho com o tranca-rua e meu tranca-rua não fala o que esse porra desse tranca-rua tá falando. Ouça o que a mensagem, procure se despir dos seus preconceitos e ouvir a mensagem que aquela entidade está falando, para não poder julgar e não falar bosta e não ser hipócrita, tá certo, moço? Isso mesmo. É isso que eu tenho que falar para tu. Como é que... Agora vai ter um monte que vai estar fudido comigo. Olha o seu tranca-rua. Cada pau, olha. Olha, não tem. Cada pau, olha. Seu Trancarruas, dá um exemplo de uma hipocrisia que acontece do filho de Umbanda para outra religião, porque ele já sabe que não pode julgar e vai e julga. Moço, é exatamente o que eu estou falando para tu. É. A religião, moço, é uma porra criada pelos homens, não é uma coisa dos espíritos. Isso. Então, eu como Exu, eu posso trabalhar no terreiro de Umbanda, eu posso trabalhar no centro espírita, eu posso numa porra de uma igreja, eu posso aparecer do jeito que eu quiser, eu posso me vestir com a roupagem que eu quiser. Se tu quer que eu fale difícil, eu posso usar a roupagem fluídica que eu quiser, tá certo? Sim. Porque eu tenho o meu grau de evolução, eu tenho o meu grau de luz, eu tenho o meu grau de consciência, eu tenho o meu grau de evolução. E eu posso me apresentar de acordo com a forma que eu quiser, no local que eu quiser, para poder me adaptar aos ensinamentos que são feitos naquela casa e para que aqueles médiuns que existem na cada casa possam me identificar de acordo com o que eles quiserem, tá certo? Sim. Então, é uma grande hipocrisia dos filhos de Umbanda ou de qualquer outra religião que trabalha com os guias falar mal de qualquer outra religião, porque fala que eles são atrasados, que eles são não sei o quê, que eles não têm conhecimento, que eles são presos, que eles são bitolados. Porque quando tu fala isso, tu tá querendo impor a tua verdade. É mesmo? E quando tu impõe a tua verdade, tu já tá errado. Tu já tá errado. Então tu tem que respeitar. Cada um tem seu grau de evolução, cada um tem a tua história, cada um tá dentro daquilo que tem que estar. Dentro daquilo que energeticamente lhe faz bem, tá certo? Claro. Agora, quando tu critica alguém por estar numa outra religião, uma outra linha de conhecimento, fala que essa pessoa tá atrasada, tu tá sendo hipócrita, tu tá sendo igual a ele, é, porque tu tá julgando igual. Tu já foi numa outra religião? Tu já foi lá? Tu já ouviu lá? Então, se tu não foi, tu tá sendo hipócrita do mesmo jeito, tá certo? Então não tem que ter julgamento, moço. Cada um na sua faixa de evolução, cada um na sua faixa de luz e cada um fazendo aquilo que tem que fazer, sem olhar pro rabo do outro, tá certo? A lua se escondeu. Quando a pessoa diz assim que justifica julgar o Exu como feio e como né, o mal... Como coisa do capiroto! Aí ele diz assim, porque a hora que ele chega, ele se arca todo e faz mão de garra. O que, que ele espera que a gente pense? O que, que o senhor responde a essas pessoas? De novo. Falam isso por ignorância, moço. Por que que o Exu fica com a mão para trás, com a mão em forma de garra? Moço, primeiro o que nós temos que falar? A pessoa tem que acreditar numa vida espiritual, que o espírito é eterno, que o espírito tem várias e várias e várias, como vocês chamam, encarnação. Se a pessoa está numa crença de que ela não crê nisso, não tenho nem o que começar a conversar com isso. Agora, se a pessoa crê que existe reencarnação, que essa pessoa crê que existe um universo, um mundo espiritual, um mundo de energia, que é um mundo invisível aos olhos da pessoa, ela começa a entender que isso existe. Tá bom, ou por que que o Exu vem com a mão arqueada para trás? O Exu tá com a mão para trás, como eu tô aqui. Fala. Porque eu estou ancorando a energia que vem do planeta Terra, a energia que vem do planeta, a energia de vida, essa energia que o Exu trabalha. Por isso que eu fico com a mão para trás arqueada, para ficar me energizando, porque tu acha que é fácil para um Exu chegar na Terra e ficar lidando com as coisas que vocês têm, com esse monte de merda que vocês têm na cabeça, com esse monte de pensamento de bosta que vocês têm e que fica poluindo todo o planeta e que às vezes até é difícil da gente chegar? A gente tem que fazer uma ancoragem, porra, de energia. E é nisso que a gente usa. Ou por que que a gente usa a porra do charuto, a porra da bebida? É por causa de vício? É porque a gente é atrasado? Não é. A gente não usa isso por vício. A gente usa porque isso é uma energia material da mesma densidade que vocês usam, que vocês estão e que a gente utiliza para poder fazer trabalhos mágicos, movimentar energias dentro do plano de vocês. Energias de merda que vocês mesmo criam dentro da cabeça de vocês. Nossa. Ah! Com nojo é mulher, de tudo na segunda, na boca de quem não presta. Com nojo é vagabunda, na boca de quem não presta. Com nojo é vagabunda. Hoje que respirei, hoje que respirar. tem sete maridos, mas não pode se casar. Ela tem sete maridos, mas não pode se casar. A carruagem quebrou da estrada, por gira ousada, ela veio a pé. A carruagem quebrou na estrada, por gira ousada, ela veio a pé. É a filhada de Exu Baú. Mas ela é filha de um braço forte. É a filhada de Exu Baú. A carruagem veio na estrada, com gira ousada, ela veio a pé. A carruagem veio na estrada, com gira ousada, ela veio a pé. Então é qual o senhor falou, venha, conheça e descubra e depois tire sua conclusão. Exatamente, sem pré-julgamento, porque quando tu está fazendo um pré-julgamento, tu é preconceituoso e hipócrita. Conheça primeiro, antes de falar bobagem, tá certo? Certo. Então, o que mais o senhor tem a dizer a respeito de gira? O que a pessoa tem que saber a respeito da gira de Umbanda? A gira de Umbanda é um espaço único para a pessoa poder fazer um aprendizado, fazer uma mudança de energia, fazer uma mudança de pensamento, fazer uma mudança de vibração, fazer uma mudança de vida e conseguir aprender o principal ensinamento, moço, que ela tem que aceitar aquilo que é importante e que é bom para ela, não aquilo que ela quer. Ela chegando numa gira, seja da linha que for, ela vai receber esse ensinamento. Ela só precisa ter humildade para aceitar isso, tá certo? Claro. Que é bom a pessoa saber o que é bom para ela e abrir mão do que ela quer e ouvir o Exu? Evolução, porra. Ah. Só isso. Ah, você fala alguma coisa? Claro, eixo. Claro, irmão. Claro. Seu tranca-rua. Claro, suas forças. Claro, seu eixo. Claro, diabo velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu amor, vale chuco. Diabo velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo, vale chuco. Se a sua língua vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Se a sua língua vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas só não fala por detrás. Fala mal de mim, mas só não fala por detrás. Pega ela, diabo, pega ela, Satanás. Pega ela, diabo, pega ela, Satanás. Viu essa vela no seu pé, que aqui o vento apagou agora, né? Mas às vezes pode ter uma curiosidade. O que que quer dizer essa vela aí no seu pé, seu chão? Essa vela é para poder fazer a firmeza, moço. Uhum. Eu uso o toco da vela, eu uso a luz. A luz dessa vela, junto com a energia do corpo. Corpo do burro, o corpo. Essa vela junto, trabalhando em conjunto com a energia desse corpo físico, esse corpo encarnado, me dá firmeza para poder fazer o trabalho de fazer atendimento e resolver as tranqueiras desse povo todo que vem aqui. Porque todo mundo que vem aqui, mesmo aqueles que falam que vem aqui só agradecer, no fundo, no fundo, está tudo atrapalhado. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, toda a sua gargalhada, a padilha apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, a padilha apareceu. Laroê, laroê, laroê, Mojubá, Mojubá, Mojubá, ela é Odara, dando a sua gargalhada. Quem tem fé em Maria Padilha é só pedir que ela dá. É laroê, é laroê, é laroê, é Mojubá, é Mojubá, é Mojubá, ela é Odara. Quem tem fé em Maria Padilha é só pedir que ela dá. Claro, irmão. Claro, eixo. Então, nossa, uma mensagem final aqui do senhor para as pessoas assim que viram um pouco aí os bastidores do Magira e a gente conversando aqui com o eixo. Deixe de ser hipócrita, porra. Só isso. Claro, irmão. pela primeira vez aquela gargalhada. Achei uma coisa tão linda, senti uma força cigana olhando no meio da roda. Estava lá uma cigana formosa, ela é a cigana formosa, cigana rosa. Fez aquela gargalhada, achei uma coisa tão linda, senti uma força cigana olhando no meio da roda. Estava lá uma cigana formosa, ela é a cigana formosa, cigana.